sucesso. Pegada 2, juntinho com a galera aí. Brigas e ciúmes com nosso amor, beijo ao fim, nunca se deu. Não aguento solidão, porque você faz isso comigo. Dias que sofri sem te ver, noites que eu passei sem ter você. O dia amanheceu ao ver o sol e não te ver. Acordei assim pensando em nós dois. Estou querendo te encontrar. Sofrimento que maltrata meu coração, eu não consigo mais viver com esta ilusão. Eu sei que vou te conquistar mais uma vez. Sei que errei, sei que errei, sei que errei. Vou te conquistar mais uma vez. Sei que errei, sei que errei. Vou te conquistar mais uma vez. Brigas e ciúmes com nosso amor, beijo ao fim, nunca se deu. Aguento solidão, porque você faz isso comigo. Dias que sofri sem te ver, noites que eu passei sem ter você. O dia amanheceu ao ver o sol e não te ver. Acordei assim pensando em nós dois. Estou querendo te encontrar. Sofrimento que maltrata meu coração, eu não consigo mais viver com esta ilusão. Eu sei que vou te conquistar mais uma vez. Sei que errei, sei que errei, sei que errei, vou te conquistar mais uma vez. Sei que errei, sei que errei, vou te conquistar mais uma vez.